Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar com Ricardo Mariano. Prontos para mais uma sessão de audio-hipnose aqui na Radar, em transe durante os próximos 60 minutos. E hoje vamos destacar nomes que editam ou já editaram pelo selo londrino Erase Tapes. Começamos com Peter Broderick. Ele traz-nos um disco novo. Peter Broderick, um jovem genial de Portland, já fez música para filmes, documentários, dança, instalações, para além de registros de originais. Volta agora com Partners, uma edição inspirada na peça In a Landscape, de John Cage, de 1948, quase só piano e algumas vozes esparsas. Por aqui a palavra não aparece cantada, e por isso vamos ouvir The Partners e de Peter Broderick no início do Entranse de hoje, In a Landscape, precisamente a reinvenção para este incrível trabalho de John Cage. Boa noite, bem-vindos. Thank you. Thank you. Ouvimos In a Landscape, um original de John Cage por Peter Broderick, vem em Partners, edição Erase Tapes, a editora em destaque no programa de hoje, e seguimos com Wood Kid e Nils Fram, o francês a juntar-se ao alemão para fazerem a banda sonora de Alice. Conhecem Wood Kid como realizador de vídeos, já fez trabalhos para Taylor Swift, Lana Del Rey, Katy Perry, entre outros. É também músico. Nils Fram aqui dispensa apresentações. Juntos trabalharam para a curta-metragem dirigida pelo francês G.R. O protagonismo da curta é encarnado por Robert De Niro. Alice é uma pequena ilha na foz do rio Hudson. Ao longo do século XIX e no começo do século XX, foi a principal entrada de imigrantes nos Estados Unidos. Era o primeiro lugar pisado após uma longa viagem em navios a vapor. Quase 12 milhões de pessoas chegaram a esta ilha. Alice faz uma abordagem a esta história e a estas pessoas através da figura de Robert De Niro. Dois temas nesta banda sonora, por aqui o longuíssimo e belíssimo Winter Morning One, e seguimos para a música de Lubomir Melnik. O criador da música contínua editou este ano pela Sony Records Illyrian, mais um conjunto romântico e aceitavelmente rebuscado de temas ao piano. Este virtuoso ucraniano vai passar por aqui com o tema-título de Illyrian. Já dentro da segunda meia hora do Em Trans e depois da música de Lubomir Melnik, vamos até ao disco de estreia do islandês Ólafur Arnalds. Uma viagem pela sua vida, desde o nascimento até à morte, é assim que soa a estreia. Chama-se Elegy for Evolution, por aqui do islandês Ólafur Arnalds, 1953. Thank you. Thank you. altura de fecharmos este Em Transe, lembrar-vos que lá em cima, depois de 1953, por Olafur Arnalds, vieram os A Wind Victory for the Sullen, dupla constituída por Adam Wiltsey e Dustin O'Halloran, estrearam-se com um título homónimo magnífico. Há um ano editaram Atomos, dos A Wind Victory for the Sullen, All Farewells Are Sudden. Logo depois o destaque para o novo do berlinense Ben Lucas Boysen, uma mistura entre música neoclássica e eletrónica, chama-se Spells, o novo disco. Por aqui Golden Times 1, e terminamos com o produtor e músico londrino Ryan Lee West, também conhecido por Rival Consoles, EP Son, e o tema Haunt no final desta sessão do Em Transe. Vamos estar 15 dias de férias, prometemos voltar em agosto. Já sabem, este programa transforma-se em formato podcast, links na loja do iTunes ou em radiotrans.blogspot.com. No sítio do programa podem também ler os poemas de Ana Freitas Reis e ver as fotografias de Alípio Padilha. Boa noite, até à próxima. Uma sessão de audio-hipnose na Radar.